Torre, Salvador, muito boa tarde, gol 941, estabilizado LF da 1-0. 18-612. Oh, obrigado. Papai Uniforme, Fox, Fox Serra, Salvador. Agora na presente na pura da rotatória, desça para 1000 pés, 1028. Grava, por gentileza. É, papai, 941. Só informação, chuvisco sobre o campo, a pista se encontra seco, ok? Ok, obrigado pela informação. Vai vir a corrida forte, meu pé. Controle 1208. Transponda 0131. Enquanto a voz. 1-2-1-19. Total, boa tarde, Alfa Kilo Pat 3. Afirmativo, tráfego avistado, livre pouso, pistonou 0, vento 140 graus com 129, gol 941. Autorizado, pouso da 10, gol 941. Que é pássaro durante a aproximação, gol 941. Grato pela informação, 941. Reporte no ponto de espera, táxi Papa, o altímetro no 020, 1020. No 697, desça para 4 mil pés antes de altímetro 1020. 4.020, gol 697. E 566, desça para 2 mil pés. Reporte localizador, está autorizado LS, 3566. 2.020, autorizado LS, chama no log, 3566. Passaria de 2230, torre 1-2612, só autorizado sinal LS, boa tarde. 18, né? Boa. Taxi via pista, reporte cabeceiro 17, prontos, luz de LTA. Foi Salvador, muito... Boa tarde, passageiro 2260, está interceptando o localizador, passando na. Passageiro 2230, boa tarde, altímetro 1020, curto uma aproximação, reporte por gentileza baixar travado no marcador externo. Número 2, aguarda pista livre. Você copiou? Mativo, já avistando, possibilidade de um step side para a pista 1-7. Tem um tráfego agora, um parente do Cirrus alinhando a cabeceira 1-7. Tá alinhado? É, na verdade ele está taxiando em direção à cabeceira, ele só pode taxiar via pista, ok? É, não tem condições de fazer essa base não, mesmo que faça vai acabar prejudicando. Ok. Gol 941 no sol 54, direita 1-2-1-19. Direita 219-941. Os Zulus de LED Serra tem condição de agilizar para a decolagem? 941, livrou a 6-4. 941, táxi via Alfa, reporte de Zulus. Confirmando Alfa. 7. Dentro possível, funcionou. Afirmativo, pronto para cancelamento? pronto para o cancelamento e prosseguir visual? Afirmativo. Modificado 5000, plano, curvando agora à esquerda, farão a base para pistão 7, aguardando pista livre, passarei 2230. Por gentileza, longue na base, ok? Já ingressando na base da 17, repassarei mais próximo. Não, ele é. Zulu GSA pronto. Livre decolagem pistão 7, o vento 130 graus com 13 nós. Informação para 328, aciona identificação, chegada à MARI, desse mantém o nível de voo 050. 050 na MARI, voo 328. E travado é o ATR, não é isso? Gostaria de baixar travado, o 2230. Obrigado. Juliette Serra, decolado 257, curvando agora à esquerda sobre a vertical da cabeceira 28 para o corredor forte. Está livre o cruzamento do campo, reporte cruzamento efetuado e grato pela colaboração. Zulu, Juliette Serra. O Zulu solicita curva à direita, manter o número. A intenção não é corredor forte? Negativo, senhor. É axé? Axé. Gente, curva agora à direita, aguardando transferência de Zulu, Juliette Serra. Curva à direita. Usa o Juliette. Para entrar para o parque, o nosso patrão. Juliette para o portão 62. Juliette para o 62, é o nosso patrão. O objeto 6721 no copy. Pronto, copy. Fortaleza, nível 330, para Zulu 19, 190, esquerda, Momo, Frote. Controle 120, 18, transponder 5027, o objeto 6721. Portão 4, chame pronto, 6721. 4089, copy. Salvador Vitória, nível 360, 250, pistão 0, curva direita, Dael, Leda, Bridge. Controle 120, 18, e o transponder é o 5015, o azul 4089. Foxtrot, Foxtrot, Serra. Ah, eu estou no momento no meu pé, estou com a proa do aeródromo, tinha minha esquerda para a rotatória, está com a formação, ok? Ok, Ciente, já mantenha mil pés e chame a torre no 8612. Provavelmente você vai ter que fazer uma espera no setor devido a tráfego dos instrumentos na final da 1-0, ok? Positivo, chamaria a torre com 1-1-8-6, ó, grato. Controle Salvador, muito boa tarde do Papá Papá Zulu Juliette. Papá Zulu Juliette Serra, um no meu pés no corredor Axé, reporte no farol da barra. Reporta lá. Uno 020, o altímetro, para cheque o vento no 30 graus com no 4 nós, reporte curto final pista no 7, confirmando o trem fixo, não é isso? Afirmo, trem fixo, confirme o vento, por favor. 130 com 14. Afirmo. Passarei 2230 no solo ao 00, curva agora à esquerda na próxima. Chama o solo aí no 21-19. 219, muito grato aí pela colaboração. Nada, não por isso. Zero identifique, chegada MARI, desse mantém o nível de voo 050. 050, chegada MARI. Voo no 328, desça para 4000 pés, ajuste de altímetro no 020, seu número 3 na aproximação. 4000 com registro, número 3, voo no 328. 14, autorizado. Muito grato. Alfa Tango Tango, Salvador. Sequenciamento, direita, proa 245, 245 de proa, Alfa Tango Tango. Direita 245, Alfa Tango Tango. Prossegue para 2000? 2020 hoje. ILS da 10-3566. 3566, autorizado, final ILS, torre no 8612. 8612, obrigado, até daqui a pouco. Tá. 4 para 3000, gol 67. Para 2000 pés agora, está autorizado LS, é fonte localizador. O no 697. Ok, 2000 autorizado, o X-Ray reportará no LOC, gol 67. Autor, gol 600, solicita completar o LS e o Whisky também. O Whisky, ok, aguarde. Autorizado. Cabeceira, tem como informar dessa informação, o Foxtrot, Foxtrot Serra? Estão as 4 milhas da cabeceira. Da cabeceira 17, não é isso? Afirmativo. E a altitude que mantém? No momento passando 910. Gente, atente a pássaros, ok? Estou visualizando um bando de pássaros aí próximo à cabeceira 17, ligeiramente à direita da aproximação. Afirma, obrigado. Salvador, bom dia, TAM 3566, passando Simbra, baixado e travado. TAM 3566, tráfego avistado, altímetro 1020, tem pouso autorizado, pistão 0, vento 1130 graus com 11 nós, TAM 3566. 1020, tem livre pouso na 10, TAM 3566. Para sua informação, temos um ultraleve no setor norte, aproximadamente aí de 3 a 4 milhas, não vai interferir na sua aproximação. A altitude do tráfego é passando 1000 pés em descida. Tá ciente, o 3566 tá visualizando aí um alvo de identificação no nosso lado esquerdo aqui. Afirmativo. Foxtrot agora, o Sierra 3 milhas da cabeceira. Afirmativo, efetivo 1360 pela esquerda, reporte completando o Foxtrot, Foxtrot Sierra. Iniciando 360 pela esquerda, reinterceptará final, Foxtrot Sierra. 3566 tá visual pro tráfego. Gente, o Foxtrot já iniciou o 360? Já iniciei o 360, senhor. Afirmativo, tem condições de realizar um 360 curto? Afirmo. Gente, só pra sua informação, temos um bang da retaguarda do Datan. Minha intenção é encaixar assim que o TAM passar. Ciente. Torre Salvador, eu vou 697 a 3 milhas para o externo. Vou no 697, boa tarde, altímetro 1020, por gentileza reporta o marcador externo baixado e travado, número 2 na aproximação. Ok, reportarela. Para sua informação, temos um ultraleve, setor norte, 3 milhas da cabeceira aqui auxiliar, não interfere na sua aproximação, negativo chuva sobre o campo, pista se encontra seca. Grato. Positivo, visual para a nave na curta final, já estou Intercept 1-0. Firmativo, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, uniforme, papai, uniforme, Fox, Fox Sierra. Aguardando a autorização de pouso, Sierra. Fox Sierra, livre pouso, pista 17, o vento 150 com 12, 1-0 graus com 1-2 nós. Livre pouso 1-7, Foxtrot Sierra. Passando externo, baixado e travado, gol, menos 7. Firmativo, quanto na aproximação, aguarde pista livre. Ente, ente, nota. Polo 328, desça para 3000 pés, reduza para 2-0 nós, B20 o ajuste. É o número 3, corrijo 2, reduz na aproximação. 3, desça 3000 com B20, reduz para 2-0, volo 322. Porta final. Livre pouso, Fox Fox Serra, pista 97. Informa um bando muito bom, grande Urubu, na cabeceira 97. suficiente, grato pela informação. Do 1457. A saída prevista, o passageiro, né? Não, é a saída, qual seria a saída, senhor? Pra Conquista? Isso. Arbol após direto. Salvador 3566, tá? O passageiro copiou? 3566, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3566. Tá, 1-0. QT livre, pouso na 10, com 6-7. 1-3-3 a bordo, 4-30, Salvador. 2-1 na direita, quanto espera? 18-6-12, é 1020, boa viagem. Grato, 1-0-2-0, vai chamar a terra agora quando. Informação sobre o espaço na cabeceira 17, já estamos em contato com o pelotão contra incêndio aqui, ok? Tive ouvir, pensei que fosse vento, devido ao vento, mas não, foi devido a evitar colisão. Grato você também pela informação. Salvador, Golomé 00. 600, prossiga. Eu confirmo após o TAP, vou na proa do Serra Vida 369. Minha 721 ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0. Após o TAP, 366, desce para 2510. Alfa Tango Tango, para interceptar o localizador, esquerda para o 140, está autorizado LS, reporte estabilizado no curso. PS 140, rebotar estabilizado. Sete, o Zulu, Juliette Serra. Não há tráfego a reportar no setor, frequência livre para coordenação. Até o retorno, Zulu, Juliette Serra. 328 para interceptar o localizador, curve à direita na proa 060, está autorizado LS, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, permanece 1-0-2-0, ajuste. Sim, direita 060 para interceptar, reportar estabilizado, descendo para 2000, Golo 328. Avisado, ajuste, chame para o táxi. Avisado, localizador, Alfa Tango Tango. Salvador, boa tarde, Golo 934, informação em cima. Alfa Tango Tango, chame a torre no 862. Yes. Voo no 924, aciona a identificação, chegada à mar, desce e mantenha nível de voo. Corrija, desce e mantenha 4 mil pés, ajuste no 020, voo 924. 4 mil pés, no 924. No 600, reduza para 1709. E 20 no altímetro, livre pouso, pistão no zero, vento no 60 graus, 11 nós, chuva agora sobre a cabeceira 28. A chuva está prosseguindo no sentido cabeceira 2810, ok? É, já vou dar o dado. Webjet 6721, aos 10, decola, chama o controle em 120, décima 8. 1208, obrigado, uma boa tarde. Salvador, Webjet 6721, decolou, solicita curvar à direita agora para evitar turbulência. Autorizado, curvar, subpanteu 330. Após a curva vai voar direto o Momo. Positivo, é confirmando, curvando à esquerda na direção da subida para evitar um CV aqui na frente. Ok, curvando à esquerda, se tiver condições, está autorizado direto o Momo. Direto o Momo, 6721. Área esquerda. Araldo Rosseto? Eu. Um abraço. 8206. 8206, Guardia Copa 1020. 4020. 8206. 4089, confirmando que sou da bota? 71. Ok, direita, ponte espera, 8612, 1020, boa viagem. 4089. Está operando visual. O Vitor Mike Quebec mantém os corredores 1500 pés, 1020 a juiz. Sonado o código padrão, Vitor Mike Quebec. Seu retorno ainda do seu telefone. Quebec, a informação da torre é só uma chuva leve sobre o campo, 40 visual. Tango, tango no solo Salvador, uso no 3, na delta chama o solo 12, no décimo 9. Solicito voar na proa de Coquibu, para evitar formações. Coquibu, está autorizado. Coquibu, Coquibu autorizado. 600, autorizado final do ILS Whisky, torre agora 198612. O 600 copiou o controle? 600. Ok, está autorizado final do Whisky, torre 198612, vou no 600. 26, obrigado. Alva pelo tango, livrou, parte 3 autorizado. 49, pista molhada na sua segunda metade. 7, livre pouso, pista no 0, agora 322. Olha, eu não tenho indicação do seu transponder. Se o senhor descer, vai ter que descer para 1000 pés na proa do farol da barra e após o ingresso do corredor Bonfim e Interlagos. Salvador, voo no 600, final, bastante trabalho. Voo no 600, boa tarde, o altímetro agora 1019, continua a aproximação ao número 2, aguardar a autorização de pouso. Confirmando, já se encontra embaixo da vara. Afirmativo, só aguardando a autorização de pouso, 600. Gente, informa chuva leve sobre o campo, pista molhada, a partir da sua segunda metade, ok? Tá bom, tá, gente, voo no 600. O ajuste no 019. No 019, no aguardo. Chega. Seu transponder, mantenha o corredor Veracruz, comandante. Veracruz e Interlagos, que eu tenho um tráfego a retaguarda na pouso na 10. O 600 já avisou com o campo? É, agora é negativo, tá? Tem uma chuva aqui, não tá visual com o campo. Afirmativo, é, não chega a ser teto, não, é apenas a chuva no para-brisa. Eu já estou visual com a sua aeronave, ok? Chuva de intensificando agora sobre o campo, moderada. Tá passando 1000 pés agora, visual com a pista. Gente, continua a aproximação, aguardando pista livre. Tá tudo escuro, vou 600. Bono 328, no solo, usando meia, reporte pista livre. Vai parar, pista livre, bono 328. Mike Quebec, Salvador, agora está operando instrumento, teto de 1500 pés com 4000 de visibilidade. 3 a 1, fechado? Afirmativo, no 1000 pés, agora já tem o retorno do seu transponder, Pode prosseguir no corredor Bonfim e após Interlagos. Solo agora 121, decimal 9. 21, obrigado. 328, João Fox Trot. Ok, então 321 no meio, autorizado Fortaleza. Nível 370, via Zulu 19, decola da 10. Curva esquerda, subida Momo, transição front. Controle 1208, acione 5051. Chame para puxa, acionar o portão 02. Taxi Net Romeu, mantém escuta agora. Golo 328, na escuta? Na escuta, livrou, quanto pra já tá na alta. Ok, reporte antes da Juliette, ok? Repetar essa Juliette, Golo 328. Não estão muito boas, porém, mantenha os corredores para tentar pouso, ok? Nível 390 via Pesulo 10 até Nilma, após direto. Decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. O controle 1208, acione 5031, gol no 754. Autorizado 10 até Nilma, depois direto. Chame para puxa, acionar, portão 08. Eu faremos 08, mano. 754, obrigado. Solo, já tem a atualização do passarinho do 2231? 230, para conquista já tem sim, aguardo a cópia 1020. Sim, então, não se escuta. Solo Salvador, voo 600, Librona, se escuta, boa tarde. Reporte antes da Juliette, boa tarde. Reportante da Juliette, voo 600. Papatango Mike, Eco Alfa, o solo. Ok, eu não tenho o seu transponder aqui, ok? Entrei em coordenação com o centro e eu mesmo não tenho o seu plano. Sendo assim, entrei em contato com a IS e mandei pedir para que ele transmitisse para o centro. Aguarde só um instante, ok? Para a coordenação, ver se chega o transponder aqui para a torre. Não será possível, é só aí transmitir pro centro lá e esperar o centro chegar lá e aí eu já coordeno. Sim, ótimo. O papapá Mike Gillette Romeu é o solo. Salvador, Salvador, para 16, confirmando, é uma DLA feita? Ok, só um instante então para sobrevoar em Camaçaria, o Marcos Juliette Romeu, parte da lata. 1806 da Gol, cópia. 806, prossiga. Realizado Aracaju, nível 230, Golf 677. Pista 90, curva esquerda na PUC, Aracaju. Controle 120, décima 8 e o transponder 5030, 906. 230 Aracaju aprovado, Golf 677, decola 50, primeira curva esquerda, perfil da PUCA.